Já separei a nota de 100, reservei o camarote, escolhi a gata que eu vou sair. Vou sair de Amarok, liguei para Jack, liguei para Dan, convidei para zoar. Separo o Red Bull e o litão de Obibá. Senta aqui, no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. E senta aqui, no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. E senta aqui, no colinho do paio. Vá sentando, vá, vá, vá, no colinho de paio. Senta aqui, no colinho de paio. Senta aqui, no colinho de paio. Separei a nota de 100, reservei o camarote, escolhi a gata que eu vou sair. Vou sair de Amarok, liguei para Jack, liguei para Dani, convidei para zoar. Separo o Red Bull e o litão de Odibá. Senta aqui, no colinho do paio. Vai, vai sentando, no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. E senta no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. Senta aqui, no colinho do paio. Vai sentando, vai sentando, vai sentando e arrochando.